Conheçam agora um pouco da história do DJ que é sucesso e referência no estado do Pará. Ele comanda o Porradão Sonoro, o nosso querido DJ aniversariante da noite, DJ Fabrício Mix. Pelo carinho! Muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades. Uma história repleta de lutas, conquistas e vitórias, pois para chegar até aqui foi preciso muito trabalho, superação, humildade, carisma, talento e profissionalismo, e acima de tudo isso, fé em Deus. Assim é o nosso DJ Fabrício Mix, um parceiro, amigo e querido por todos, que desde bem jovem sempre mostrou o seu desejo e o fascínio pelo mundo das aparelhagens. Parabéns, DJ Fabrício, você ainda vai muito longe. São sinceros desejos dos parceiros Ted, Big, Eric, Orelha, Jonathan e DJ Benilson e toda a família Porradão Sonoro. Hoje o show do Porradão é especial. Agora, solta aquele playlist que não deixa ninguém ficar parado. Manda ver, DJ Fabrício Mix. O show é todo seu. Quem tá solteiro, joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora começar, bora começar. Abração, abração. Bora na pressão, bora, bora na pressão. Bora na pressão. 5, 4, 3, 2, 1. Hoje eu tô fervendo, ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, puta caixa. Pra cima, vai! Bagulho doido. Jogar essa mãozinha pra cima aí, ó. Pra cima, pra cima. pra cima! Dá-lhe a porrada, meu irmão! Deixa assim na manhã. Agora, joga uma daquelas pra ver se eu gosto, vai. Assim. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Bora, Fabrício, mais uma. Deixa tudo no escuro. Idade, porradão, idade, porradão. Bora na putaria que hoje eu tô aqui, tô. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Minha família Canastra aqui do ladinho. E aí, família Canastra? Bora pra cima! Segurança e combate a incêndio é que faz parte do show do porradão. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Presente com a gente, manda mais uma que eu quero ver, Fabrício. Você me perdeu, agora chora. Bye bye, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. deixando batidão, deixa deixando batidão. Bora botar pra cima, Fabrício. Um, dois, e já. O Paulinho Rei tá aí presente. Valeu! Galera do rock aqui também. Aqui do ladinho direito, coisa boa. Dispensa nada, também tá aí. Atenção. Valeu! Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão. Fabrício Mix. Catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Bota na pressão, Fabrício. Bota na pressão, bota na pressão, na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, na pressão. Eu não escutei direito, eu quero ver mais altinho. Mais altinho aí que vocês puderem. Eu quero ver a energia, o gás de toda essa galera. Hoje aqui no Estrela. Eles estão que estão hoje, meu irmão. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Estourei logo o Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe eu tenho surto, o que essa gata... É um pouquinho Red Bar, bala de prata, a gente vai descer firme e forte. Na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da... MC da Leste! Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena, calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou da balete no clima. Sensual do jeito que os moleque pia. Tá gravando, que chega roupa tá gravando, cena, calcada, tá gravando, e a balete tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando tudo aí, tá, Gabi? Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, grava, tá gravando, ué, tá gravando, então, então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Olha que porrada tá que tá. E deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. A Patrícia aqui de lá de Santarém. A Fernanda também, um abraço muito carinho. Fabrício Mix. Meu parceiro Gê, Paulo Safadão, tá aqui! Abraço muito carinho, tá aqui de boa! Bora, DJ Maikinho! Fazer DJ Maikinho, Henrique Gaio, meu parceirão também, galera do Delta Sul! Abraço com muito carinho! Bora, DJ Luiz! Família Pompinela também tá aí presente, um abraço com muito carinho! Já está aqui presente, valeu, garoto! Família Canastra! As Vingadoras do Porradão também! As Vingadoras do Porradão! escurinho, deixa no escurinho, deixa, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa, deixa no escurinho. Mais tarde tem a social dele, meu irmão. Iati, é show. Iati. Bora, Maico e a sobremediadora Larissa. Ribeirinhos e Fatiguels. Vem pro Iati Face. Vem cá. Isso é GDP. Vamos sobrar também, tá aí presente. Um abraço, muito carinho. Vamos enlouquecer. Vem pro Yacht Face, vem aqui é curtição. Esse é o nosso lema, irmandade e união. Vem pra cá agitar. Bora, velhinho, tá aí presente. A gente bota pra ferver, então a nossa. Um abraço, Larinho, a Mônica. Lady, é o Júnior. Olha o Fernando também. Vem com nós. Bate, olha o Edu. ADM, Cleitinho, Bebê Souza. Nós estamos chegando no Marcelo Som. No Cocodilo. Galera do Yacht Face, tem moral. Aí, levanta a mãozinha. Bora que a gente vai amanhecer. Hoje é dizer, hoje é dizer. Galera do Guapá, galera do Guapá. Hoje é dizer, hoje é dizer. Galera do Guapá, galera do Guapá. Pra botar na pressão do jeito que eu gosto. Elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu carro. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. E a porrada, meu irmão. Dá-lhe uma porrada. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Bora, Davi! Mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do croco. Aí esqueceu uma chave aí de um carro Ford. E olha o gordo. Ok, olha só o... trazer aqui pra nós. Tinha pressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat, é o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão, por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora. Aí, Paulinho! O crocodilo vai saber se tu é sócio de alguém hoje. Animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Mas antes disso, eu quero saber se tem alguém do papão aí. Tem! Pra quem é do papão, joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Assim, assim, ó. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Bora pra cima! Bora, papão! Mas eu sei que tem alguém do clube do Remo. Quem é do Remo aí, joga a mãozinha pra cima aí. Pra cima. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim, assim, assim, assim. Sai! Sai da frente! Sai, sai, sai, sai! Sai da frente! Bora, galera do Leão! Pula, sai de chão, pra torcida do Leão, então. Luiz. Além da TJ. E agora? E aí? É, irmão, como festa de isso é mais gostosa, meu irmão. Anjo meu, tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado. Bora, gira mais uma! Badalado, Tiaguinho Badalado também tá aí presente. Bora, Boninho, como é que é? Um abraço pro Vami, pro Gordo. O Edgar também está aqui presente no Porradão. Muito obrigado pelo carinho. Big Marley também tá aí. Um abraço, muito carinho, valeu. Ao teu lado agora. Eu sou. Será que tamo junto, meu irmão? Amor, tô com amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias em ti. Sonoro. Bota a mão direita na cabeça, bota a mão esquerda também. E as mulheradas? Agora. Agora. Agora. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Vai no chão, novinha. Vai no, vai no, vai no chão, novinha. Vai no chão, novinha. Vai no, vai no, vai no chão. Como é que é? Novinha, novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Embaixo, embaixo, embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai, vai, vai, vai, vai. Pra te provocar, desce no quadradinho. Pra te provocar, desce no quadradinho. No quadradinho, no quadradinho. No quadradinho, quadradinho, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai, vai, vai, vai, vai. Pra te provocar, desce no quadradinho. Vive Forte, Céu do Norte. Falava toda hora. Olha pra cima como é que é. Titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. Fala, Paulinho, olha, rei. Titaco, titaco, titaco, titaco, titaco. E a primeira dama, minha esposa. Quadradinho. A Jéssica também tá aí presente. Titaco, taco, se eu mandar um espaguete. Obrigado, meu amor, sempre pela força, sempre pelo apoio. Valeu. E a Lorena também. Taco, titaco, taco, titaco. Sempre quando chamo uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte a aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai estar sozinha, porque toda loira tem sua. que é? Como é que é? É amiga. Só se for amiga solteira, amiga parceira. Só se for amiga. Olha o Celso aí presente. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer: não só sabe suas loucuras. Olha a Anny também presente. Só você, amiga parceira. Só se for amiga solteira. Um abraço também. Também aquela dá os parabéns também, meu amigo Danilo. Danilo Oliveira, dos Caçadores de Rock. Feliz aniversário pra você também, maninho. E também a Nana e a Nani. Também aí, presente com a gente também. A dos Caixa Forte. Dão de parabéns também aí. Grande festa, hein? Valeu! Comemorando junto com a gente! Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela fica, ela quica, ela para e trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela fica, malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, Fabrício Mix, cara de carente, envolvida com a tropa. Bora, porradão! O surpreendente. Malandramente, meteu o pé pra casa. Diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. Segura! Ai, safada, na hora de ganhar madeirada. Como é que é? A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Mas Batiguel também, tá aqui presente, as minhas vingadoras do porradão. Pra casa, e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Aí esqueceu a chave do carro. É tudo que eu sei. Trazer aqui pra nós, tá? Quem? Faz parte aqui da nossa equipe de produção. Tá tipo Bob e Hermina, bum bum granada. Vai teca, teca, teca, teca, teca, teca. Vai teca, teca, teca, teca, teca, teca. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Meu parceiro Jason Lanches, o melhor lanche, o melhor lanche do estado do Pará é com Jason Lanches. Simpsons Lanches, a moral das aparelhagens do Pará. Ricardo Editores, equipamento de segurança e combate a incêndio, também faz parte do show do Cordão. Ricardo Extintores, equipamentos de segurança e combate a incêndio. Alô, Vieira Design. Vieira Loja Designer. Central do alto-falante. Nosso parceiro Dário é que dá manutenção nos alto-falantes do Porradão. Central do alto-falante. É Porradão. Alto-falante. Pedro Fumê, rolando vários rap, som no último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Mas ela sente prazer na pegada que ela se contrai. O macete tu deixar com gostinho de quero mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Tacacá do Dodô também. Do o melhor tacacá de Belém é o do Dodô. Tacacá do Dodô, o melhor tacacá de Belém. Várias danadinhas no contatinho do pai. Foi várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Semana é teu. Pode ir aí. Tu vim com essa besteira. DJ Paulo Safadão. Safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Meu parceiro Léo. Brotou na favela. Junto com a família Popinelas. Aproveita. Olha as vingadoras do porradão aqui do ladinho. Brotou na máxima. Os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido. Falou. Família Canastra. Olha o Anderson dos favelados ali. Aproveita. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que TH é molequinho. Deixa ela pensar que os cri eles são bobinho. Mas vai gamar quando ele passa bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa bem devagarinho. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que TH é moleque. Deixa ela pensar que os fios eles são bobinhos. Vai gamar quando ele passa bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa bem devagarinho. Só pra você pegar a gatinha e dançar, meu irmão. Vai mudando. Vai mudando. Pra você pegar sua gata e dançar agarradinho aí que eu quero ver, meu irmão. Só pra quem não arrumou nada. Ainda na festa. Vai arrumar agora, meu irmão. Anda os brothers. Sucesso em todo o Brasil. Como é que é? Rocha, vai. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Bora de volta, bora Gabi. Edivaldo e Gabi, sempre aqui no Porradão. Você marcou tudo em mim. A fica para só me não me ponte sonhos. Por estazinha. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Preparando o Red Bar pra daqui a pouquinho. Vamos juntos! Diz que morre de amor por mim. Agora depois de ter chorado. Meu parceiro Celso aqui presente. Bora, Celso! Bora, Lorena do Curió! Depois de tanto ter sofrido. Só no zap zap, né? Vai saber que é Vingador. Meu parceiro DJ Iago também do Delta Som. Como dizer? Um abraço com muito carinho, Iago. Me fez nada. Tamo junto, garoto. Depois de tanta dor. Ah, do Yacht Face aí também presente. Me causou. Meu parceiro Daniel. Meu coração. Mais tarde o bicho vai pegar no estrelo. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila. Depois que já não tem mais. Obrigado, galera. Obrigado de coração. Vocês estão aqui. Ficou mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora? E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora? Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber. Garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou. Bora, mala, um braço pra lá, um braço pra cá, garoto. Sabe que sou viciado e bebo. Só se for agora, né? Como é que é? A terceira música nem acabou. Lembrando da gente fazendo amor. Fala, dona Eila. Mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor. Eita, Vingadora! Seria enganoso. Como é que é? Coisa bonita, hein? Desse jeito você me desmonta. Cada dor que cai na. Anderson dos Favelados. Vai, daqui a pouquinho a gente vai pro Red, maninho. Já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Seria enganou. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Meu irmão, acelera, garoto. Segura. Olha, Vingador, se liga nessa aí. Musicão, musicão, meu irmão. E o que me restou foi solidão e incerteza. Se você também me amou, ou sonhei demais, mas não vou deixar o destino te roubar. Sempre estarei aqui, esperando sua voz. Amigo Igor da galera do Rio, Olha aqui, também tá aí. Vai pra cima, garoto, bora. Também tá aí, Brasil, se bora, neném! Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti, voltei, estou aqui. Só! Só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. Só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. Você, meu águia de fio. Porradão. Da equipe TF. Essa galera que enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Cantar aí, meu irmão. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Quando eu disse que você me completava, mas agora você se foi e não postou em nosso amor. Deixando batidão, deixando batidão. Vamos dançar assim então, meu irmão. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Bora acelerar, esquentar tudo. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele na quilô, cordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. O gordo da grande família, bora gordo! Eu de gordo aí pra gente, valeu! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Malha, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia tá furioso. Agora senti a paixão da bicada. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver! Quem tá feliz aí, dá um gritão! Quem tá gostando dessa festa aí, eu quero ver. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá. Precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde, foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O que, meu irmão? O batom na minha camisa você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Ah, sabe cantar aí? Meu irmão, diga-me quando não merecer. Esse sem acordar era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que eu posso me apaixonar. A galera tá que tá hoje, meu irmão. Fiquei longe, longe, distante, distante, pensando em você. Procurei um novo amor, eu gosto do teu sabor, como eu fui burra. Um doce, doce, só tá aqui, tá aqui, eu quero outra vez. Só quem tá pensando no seu grande amor aí, meu irmão. A putaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem soltinho, sem desespero, dá tapa de panela. E puxa o cabelo, puxa o cabelo, puxa o cabelo. Puxa o cabelo, meu irmão. Puxa o cabelo, puxa o cabelo, puxa o cabelo. Bora, meu irmão! Eu quero mais uma. E dá-lhe uma porrada, dá-lhe uma porrada. Dá-lhe uma porrada, dá-lhe uma porrada. Dá-lhe porrada, porrada, porrada, porrada, porrada, porrada, porrada. Mm-hmm. engatilhada do porradão, chegou a hora do momento, meu irmão. Chegou a hora da engatilhada, Fabrício Mix. Lá vai a primeira. Lá vai a segunda. A terceira pra ficar legal. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo, mexeu, mexeu. Bora pra cima então, como é que é? Obrigado, Dona Eliana, São Félix, está aí no céu. Está sempre, sempre orando por nós. Sempre no apoio. Ele sabe o momento aqui que a gente está passando. Sem eles. Mas, graças a Deus, eles estão lá, vão lá. Segurando nós, firme e forte para que tudo dê certo, porradão, irmão. Então, quem está feliz, eu quero ver jogando a mãozinha para cima aí, quem está feliz. Bora, bora, bora, bora pra cima! Agora! Quem sabe canta aí? Não te mete, sai da frente. Não te mete, sai da frente. O porradão sonoro é diferente. O clima tá a mil graus. A gatinha tá sensacional. O clima tá a mil graus. Só botar as duas mãozinhas pra cima assim, ó. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. E o Benilson é quem vai comandar, tá? DJ Fabrício Mix vai agitar. A porrada disso é envolvente. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem, vem, vem. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem, vem, vem. Chega na madrugada, tu dá aquela ligada pra ela. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, eu vou te fazer mulher. Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim: quer ser feliz? Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá. Safadão tá aí presente. Olha, somos favelados. Bora pra cima, garoto. Um, dois, três. Valeu. Olha só, tá minha família canastra do porradão! Família canastra! Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Tá passando Luciano Costa! Tá família Dula. Também tá aqui que daqui a pouquinho tem Red Bar, Red Bar. Na madrugada. É Red Bar daqui a pouquinho. Bora, mãe. Bora, mãe. Eita pressão, velho! Um abraço, Lariga, Mônica, Lady, Sargento Júnior, a Fernanda, a Paty, o Manedu! Né, mulher? Bora, Jota, tamo junto, garoto. A família Canastra sempre junto com o Fabrício Mi. Galera do Peixão, pressão, pressão, pressão. A luz, bora invadir o Red daqui a pouquinho. Tiaguinho Favelado também tá aí na área, meu irmão. Sobre minha dama, também está aqui comigo. Um abraço com muito carinho. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Olá, Sérgio Lanes. Os meus sonhos. A letra J também. Você. Como é que é? Eu já fiz de tudo, mas pouco meu ver. Até já tentei. O macaquinho é sua primeira dama. Todo mundo faz. Posso um adigno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Vem a gente calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou louro negro dançar. Hoje vou louro negro parceiro Celso, sai de boa, meu irmão. Aí o Ted? E pra ditar o povão de meu irmão? DJ João. Johnson é consagrado, melhor. Sai a orelha, hein? Quarta-feira, aniversário do Gordo. A gente vai invadir, meu irmão. Grande Gordo, a grande família. Bota mais uma. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Mas vou contar pra você, se prometer. Sabe que era tu, Gaia? Com um certo ou Gaia? Eu ainda não sei se posso me entender. Ó, DJ Maikinho! Eu vou fazer uma declaração. Porradão sonoro. Que passa no meu canto. Vem pro show do Porradão. Quero poder ver dos fins. Que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder. Isso não... E agora? Imagina essa aqui. Trio das Aparelhagens. Seus olhos te entregavam. Eu bem que já desconfiava. Eu. Irmão, pelo amor de Deus. Cara pequena. preciso saber onde está você, que não tá aqui pra gente se amar. Quero te abraçar, sentir o teu calor, vem me aquecer, preciso de você. Aí uma porrada perto de mim. Porradão! Faço qualquer coisa pra ouvir sua voz, é mais ver o meu nome. Me telefone. Do que vale procurar por ti, se você nunca me responde. E se esconde, é desilusão o que tô vivendo. Vocês queriam, é? E...